Olá, essa é a Rádio Terrana, um podcast do Pimenta Lab da Unifesp e do coletivo Tramadora. A Rádio Terrana é um programa sobre ciências terranas, tecnopolíticas e experimentações em tempos de catástrofes, encruzilhadas sonoras entre práticas científicas, ações de retomada e lutas pelo comum, em tempos de asfixias, colapsos e obstruções da imaginação, propomos um espaço poroso de circulação, de encontros improváveis, de presença e respiro. Conspirar, afinal, é respirar junto. No episódio que você escuta agora, conversamos com Gerá Guarani, liderança Guarani MBA da aldeia Caliptã, das terras indígenas Tenodé-Porã, em Parelheiros, extremo sul da cidade de São Paulo. E com Lucas Kise, pesquisador antropólogo, mas que há muito tempo é parceiro da luta Guarani, ajudando a articular ações no território, tecendo encontros e lutas. Vamos falar um pouco sobre os limites das formas de produção de conhecimento em nossas escolas e universidades, a partir de uma perspectiva terrana que vem sendo elaborada e cultivada no território Guarani-Mbiá. Como a luta e os modos de existência Guarani interpelam um colapso civilizacional produzido pelo mundo dos brancos? E afinal, há mundos por vir? Sou a Gerá, Gerá Guarani é como se fosse um nome artístico. Atualmente eu acho que eu posso dizer, principalmente sem os Guarani mais velhos aqui do meu lado, na minha frente, posso falar que eu sou agricultora Guarani. Porque tenho um pouco de vergonha de falar isso quando eles estão perto, assim, porque é um campo muito complexo, muito bonito, uma parte da cultura Guarani muito importante, que eu perdi muito, porque eu saí muito cedo para estudar a cultura do Tiruá, nesse mundo da escolaridade, e que se eu pudesse voltar atrás, faria um monte de coisas de forma diferente, teria aprendido mais cedo muito das coisas que eu estou correndo atrás da minha própria cultura. E depois disso, então, eu faço parte de uma equipe de liderança na terra indígena Tenodé-Porã, que hoje tem 11 aldeias. E a aldeia que eu moro hoje é a aldeia Calipetã, que completou 7 anos. Esse ano de vida e tal, na qual a gente tem muitas histórias já para contar, e estamos bem felizes com o que a gente conseguiu desenvolver nessa aldeia, né? Principalmente para a questão do fortalecimento da cultura Guarani. Faço parte da equipe de liderança que se iniciou na Tenodé-Porã, onde eu nasci, comigo, assim, como mulher, liderança. E eu entrei oficialmente na equipe de liderança quando tinha 5 homens. E é uma terra indígena que eu nasci e que já fazia muito tempo, né, a existência dela. e todas as formas, as maneiras e a permanência, né, de gestar aldeia sempre foi feito por homens. Em 2008, eu entrei como liderança oficial mulher. E aí hoje a gente está completamente muito perto, assim, de muita coisa que a gente pensou, que eu particularmente pensava bastante, que era efetivamente ter os dois lados, né, na política, na aldeia, tanto homem quanto mulher, assim, falando junto, pensando e principalmente decidindo junto, assim. E aí hoje a gente tem algumas aldeias, dessas 11 aldeias, que não tem cacique, que é uma coisa muito importante para a gente, principalmente para a gente mulher na aldeia, e que tudo se torna um pouco mais democrático e mais livre e, com certeza, mais feliz. Assim. Acho que a Gujerente é uma palavra muito tradicional do povo guaranimbá, do meu povo, no caso, né? E que eu, particularmente, Jerá, quase com 40 anos, comecei a escutar bastante. É meio que muito comum ouvir, no que eu me lembro, assim, eu acho que no território Tenandeporã e depois em todos os outros encontros dos Guarani, na luta, na questão do movimento político e tal, eu acho que de 2012, até então, antes disso, eu, na minha lembrança, assim, não tinha ouvido tanto, ou tantas vezes, como eu escuto hoje, né? E aí, então, dentro da minha vivência na aldeia, então, com os mais velhos, com as pessoas, no Nyandereko, né, que é o nosso modo de ser guarani, essa palavra é muito usada para fazer uma abertura de uma fala e também para terminar, né, um final de uma fala ou um final de uma cantoria. Essas cantorias dos guarani, principalmente, que tem palavras, né, que o pessoal termina falando por entero, que traduz assim, ou quer dizer, talvez, como um salve religioso, eu diria um pouco, que é uma palavra sagrada, que começa, que indica um começo e um fim de algo feito ali, vivido dentro de um conceito sagrado mesmo, de muita importância e de muito respeito também um com o outro, eu diria isso. E aí, então, a partir de 2012, então, nessa luta pela terra, né, pelo território, pela demarcação, então, as pessoas, eu acho que se sentiam mais fortalecidas para falar e principalmente para terminar uma fala, quando era muito dessas falas políticas, né, de falar Gujerete. E aí depois, em algum momento, a partir de 2012, muitas pessoas da Tenandeporã que iam para o território do Jaraguá e tal, e nelas eu sempre estava muito presente também, que foi, enfim... foi iniciada uma frase que era a Gujerete para quem luta, né? Que é, então, uma frase muito usada até agora, em quase todos os encontros, em quase todos os movimentos, e que acabou ficando bem forte, assim. E ela, ainda que seja uma palavra muito religiosa, que é muito usada na casa de reza, atualmente eu escuto bastante ela em várias outras ocasiões, assim, fora desse conceito, desse movimento, dessa vivência dentro da religião guarani. Assim. Era uma palavra muito usada pelos líderes espirituais, né, principalmente. Mas eu particularmente gosto que os jovens falem, que as crianças falem, que as mulheres falem também, porque para mim também é uma forma de diluir todo esse poder que se coloca também para algumas pessoas apenas na aldeia, né? todo mundo falando da Mundiaveta, entra para mim todo nesse trabalho de diluir o poder político na aldeia, de fortalecer esse modo diferente de trabalho político na aldeia. Então, tem homens e mulheres, e nisso entra também jovens dos dois gêneros, inclusive. Enfim, a Mundiaveta para nós, então. Eu sou Lucas. De formação acadêmica, eu sou antropólogo, mas minha militância com os Guarani, minha convivência com eles, acho que perpassa alguns outros campos que não, né, a pesquisa antropológica. Né, em termos gerais, é uma atuação mais, né, que a gente chama de indigenismo no Brasil, uma militância junto aos povos indígenas, né, apoiando, assessorando as organizações e movimentos políticos deles, principalmente nos processos de luta pela terra, de fortalecimento cultural. E estou junto aos Guarani-Mbiá já há uns 10 anos, principalmente, né, na terra indígena Tenundaporã, que é onde eu estou morando nos últimos 2 anos. E nessa terra indígena tem atualmente 11 aldeias. Depois a Adirá pode contar um pouquinho melhor o histórico aí dessa luta, que é uma história bem bonita, bem forte, né, que floresceu, né, principalmente de 2012 para cá. Uhum. E lá na terra indígena também a gente tem tentado construir, né, junto a outras pessoas que atuam também nessa militância indigenista, na militância junto com os Guarani, pensar espaços, pensar modos, né, de você fortalecer essa aliança, né, de não indígenas com os Guarani. Então lá a gente tem um espaço, que é onde a Alana foi visitar lá, que é um sítio que fica bem praticamente dentro ali, no limite da terra indígena. E que lá está se constituindo como um espaço, né, de forjar, de favorecer essas trocas, né, essas alianças que se fortalecem principalmente pela diferença. Né? Então, como a gente está aqui num papo, principalmente com o pessoal que está, né, inserido na universidade, eu também sinto que eu tenho um pé na universidade pela minha formação na antropologia, apesar de já há muito tempo eu não frequentar, né, os processos, né, ligados à academia. Eu acho que é muito importante a gente pensar como pessoas que estão inseridas, né, que estão dialogando com esses processos, como eles podem fortalecer agora esse movimento que os Guarani estão fazendo. Repensar, né, ou fazer de outras formas isso que a gente chama de escola ou de universidade, e fazer isso voltado para o território. Então, se ao mesmo tempo tem esse movimento que no último encontro a gente acabou falando bastante, que é a universidade se abrindo para os povos indígenas e tentando melhorar e se transformar um pouco, o que eu acho que é totalmente relevante, mas atualmente não é o meu foco e o meu interesse, porque eu acho que tem um outro lado que precisa, acho que, de mais força agora, que a gente começar a pensar o que seria, né, não ter mais a escola do Estado, por exemplo, nesses territórios, ou não pensar, né, simplesmente reproduzir o que seria a experiência da universidade nesses territórios, mas um outro tipo de formação. Daí eu acho que a trajetória da Adirá é bem exemplar nisso, porque antes de ela ser agricultora, ela não contou aquilo, era professora, né, durante muito tempo, na escola, na aldeia, que no começo era uma escola bem improvisada, que os próprios Guarani com parceiros iam fazendo, mas que depois transformou numa escola do Estado, com tudo isso, o que isso significa, né? E eu acho que isso teve, né, várias coisas positivas, mas muitas delas que eu acho que redundaram um pouco, depois ela pode falar mais, explicar um pouco a escolha dela de sair da escola, de hoje se dizer, né, agricultora, mas ela não deixou de um pouco de ter ter esse papel de formadora, né? Eu acho que ela é muito mais formadora agora, talvez, do que na época que ela era professora na escola. Só que agora é uma outra lógica, né, do que é essa escola, que é a escola do território, a escola, essa universidade da terra. E eu acho que é isso que eu sinto mais vontade de explorar, de pesquisar e de chamar pessoas, né, para somar, porque eu acho que esse seria um chamado provocativo aí para uma das modulações desse tornar selvagem seria fazer essa universidade selvagem, essa escola selvagem, essa universidade da terra, uma escola da terra, que eu acho que no caso da Tenondéporã e todas as discussões que estão sendo feitas agora, né, através da conjunção de inúmeros projetos, inúmeras iniciativas, é um pouco pensar, né, qual que é a educação ou qual que é a formação no, nesse sentido próximo do que a universidade também se propõe, o debate, a formação, a escola, que seja útil para viver bem no território, né? Útil não com essa pegada negativa, utilitarista da palavra, mas no sentido que ela some, que ela seja uma ferramenta, né? No vocabulário, no sentido do laboratório, assim, do que a gente vai produzir junto, que proporcione que a vida seja boa no território. Então, o que, que a gente pode aprender para conseguir viver bem no território? E esse aprender para viver bem no território vai ser desde os saberes tradicionais, que a Diana estava falando, da agricultura guarani, que vem, né, desse saber dos mais velhos, que dá até vergonha falar na frente que está fazendo, porque eles sabem, né, tem um conhecimento muito, muito profundo, muito, enfim, complexo dessas coisas, mas também vários conhecimentos que vêm do mundo não indígena, porque não dá para ignorar, né, que essa é uma terra que ela está inserida no mundo de hoje, que ela está inserida num espaço que está muito próximo da maior cidade das Américas. Então, uma educação para o território, uma educação também para defender o território, né? Então, simplesmente não é abandonar, simplesmente se fechar para essas trocas, pelo contrário, é fortalecer. Só que a partir do sentido do território, eu acho que o território é a chave, assim, para você perguntar, né, esse processo, esses conteúdos, essas formas, elas fazem sentido, né, para quem quer viver no território? Então, se isso é um projeto dos Guarani para a cidade, né, criar um cinturão verde que, de certa forma, também possa afetar a cidade de fora para dentro, e buscando forças, né, de aliança de quem está nesse meio, no centro, que isso seja um manifesto, né, de um grupo mais próximo nesse diálogo, por exemplo, vocês, que daí possa, tipo, dar uma certa visibilidade e chamar mais pessoas para apoiar tanto a pauta específica do Cinturão Verde como esse algo mais geral, aí, essa luta um pouco mais de longo prazo, que é, né, se tornar selvagem, buscar outras formas de universidade, de escola, de luta a partir do ponto de vista do território, que acho que não é só o território guarani que existe, são vários outros, mas todos têm, acho que, algo em comum, que é pensar essa vida que está, né, nesse vocabulário aí que o pessoal está usando bastante, bem aterrada. Eu gosto bastante dessa expressão do Agudioeter para quem luta, que se popularizou bastante, né, para aqueles que estavam próximos, né, no entorno da militância junto aos Guarani. E eu faço, de certa forma, uma leitura, né, pensando nisso que a Dirá estava explicando agora, sobre como essa palavra tem uma raiz, né, muito próxima, né, da vida ritual dos Guarani-Biá, principalmente. Está muito relacionada ao trabalho, né, no que a gente chama do xamanismo, né, da religião dos Guarani, de você buscar uma maturação do corpo, que no limite é a maturação que torna com que o corpo, né, não vai estragar, que não vai perecer, não vai morrer, né, que você vai conseguir produzir um corpo que seria um corpo, né, imagem do corpo das divindades, um corpo que não vai estragar, que não vai definhar, não vai ficar doente, não vai morrer. Então, isso na etnologia guarani fala muito, né, dos antigos, que buscavam, né, produzir esse corpo através de caminhadas longas ou através, tipo, de dietas muito restritas ou de um modo de vida, né, muito específico, onde você valorizava, sobretudo, né, a generosidade, uma solidariedade da vida, assim, de você conseguir viver com pouco e ainda assim dividir e buscar um modo de vida que seu corpo se torne tão leve, né, que ele perca esse peso que vai estragando. Então, esse seria o Agudioeter. E quando as pessoas falam esse Agudioeter, eu sempre remeto a esse desejo, né, para o outro de alcançar, né, esse estado, assim, de uma maturidade, né, de uma verdadeira transformação, né? E daí remete a tudo isso de você ir para essa terra onde nada perece, que depois ficou muito famoso, né, na etnologia guarani, a terra sem males, todas essas histórias aí. E quando teve esse momento da luta Guarani, que a Dila estava contando, eu acho que foi uma junção desse... desse núcleo, né, mais potente assim, da cultura Guarani, nesse sentido da sua religião, do seu xamanismo, de você realmente pensar uma vida que você vai produzir esse corpo que vai viver bem a ponto de não, né, não ficar mais doente, de buscar isso, de que isso se espalhe pelo tecido social, pelas suas relações, pelas famílias, né, pelos núcleos, de todo mundo conseguir essa boa vida. É, de jogar isso na luta política, né? De pensar como que isso, se agora para viver bem, para a gente conseguir nosso território, a nossa terra, a gente vai ter que fazer essa luta que vai ser necessária, então a gente vai ter que fazer com esse nosso vocabulário, com essas nossas ferramentas. E daí eu acho que no contexto de 2013, né, que eu acho que foi uma influência muito legal para a luta Guarani, né, de quando começaram também eles a fechar as rodovias, a buscar uma visibilidade que não era uma estratégia muito comum, né, para os Guaranimbiá, que buscava muito mais, né, uma certa invisibilidade estratégica para você ir comendo realmente pelas beiradas e poder sobreviver nesse sentido. E nesse contexto eles viram que era oportuno e era importante fazer uma variação, né, nesses modos da resistência, daí pular e também ser, né, um guerreiro que tem visibilidade. Daí eles viram todas essas lutas que estão acontecendo nas jornadas de junho de 2013, né, que tinha muito forte esse mote, né, de que só a luta muda a vida. Então, se só a luta muda a vida, a Gudjoeta é para quem luta, então. A gente tem pensado muito aqui entre nós, na Zona de Contágio, sobre essa ideia de retomada. É, tentando levar a sério um pouco o que significa uma retomada. Né? Assim, obviamente que esse termo é um termo que foi produzido, né, que foi gerado na luta indígena. É, e a gente está pensando também como a gente consegue ampliar esse termo, né, assim, o que significa retomada, para pensar, por exemplo, o que seria uma ciência de retomada, né, o que seria esse conjunto de conhecimento de retomada também. É, então, não sei, eu acho que vocês podiam falar um pouquinho mais sobre esse processo da luta, da retomada, né, o que significou, o que significa do ponto de vista da produção de um território, da produção de relações, né, assim, da produção dessa relação com a terra também. É, o que vocês acham dessa, um pouco dessa força, dessa ideia de retomada mesmo, né, assim, como ela pode ser importante para a gente também construir esse conjunto de alianças que a gente está falando aqui, né? Mas, de fato, é uma palavra que foi também meio que incorporada aí pelas pessoas que começaram, então, a voltar para suas aldeias, né? É, não só do povo Guaranimbá, mas de outros povos também, como o povo Guarani Kaiowá, né? De que usam bastante esse termo das retomadas, né? E aí, mas propriamente as retomadas, então, significa, na verdade, voltar de novo, retornar, talvez, né, para sua terra mesmo, para suas aldeias. E aí, logo, isso também, quando as pessoas estão já nessas áreas e tal, quando elas voltam, quando a gente volta, imediatamente essas áreas retornam com seus nomes antigos, ou as pessoas já batizam de cara, assim, né, as aldeias. Então, acaba que sumindo, né, essa ideia da retomada, assim, propriamente da comunidade, das famílias que ali voltaram, que retornaram e tal. E aí, então, agora, por exemplo, na terra indígena Tenandé-Porã, tem 11 aldeias. Uma tão recente que não tem, acho que, nem um mês de idade, assim. Daí entrou e no segundo dia já tinha um nome. E que, inclusive, mudaram de novo anteontem. E aí, então, essa palavra, assim, pelo menos para a gente, é que não permanece por muito tempo mesmo, né? Mas meio que as pessoas acostumaram também, né, a falar retomada, né? Vamos fazer retomada. Inclusive, não usam muito nenhum outro termo na língua guarani mesmo, falam assim no português mesmo. O restante, né, de tudo do início e mais para o final, ou na continuidade da conversa, é tudo em guarani, mas para fazer a ação de ir, se usa bastante, assim, vamos fazer retomada. Eu acho que tem a possibilidade de entender esse termo retomada, daí isso caberia muito melhor, né, mesmo no contexto do Garimbeá, como tipo reinício, né? Uhum. Né? Retomar, tipo, algo que você deixou de fazer e você vai fazer agora de novo, de uma nova forma. Queria aproveitar esse embalo da palavra da retomada, né? Porque acho que é um ponto que até aparece assim, na trajetória da Gerard e naquele texto que você escreveu, Gerard, de como que você fala, né? Quando eu tive 30 anos, quando eu tinha 30 anos, eu comecei a conhecer outros milhos. E né, comecei a praticar uma outra agricultura. Quer dizer, também tem aí uma história também que é do seu percurso, né? Que também ele, de alguma maneira, dá outro sentido para o que é essa palavra retomada. E pensando aí a questão com a educação, eu fiquei... Teve uma intervenção do Ailton Krenak, que ele falou uma coisa sobre escola, que eu estava numa atividade com a Lana, nesse negócio, e ele disse o seguinte, assim, né, que as crianças, os jovens, aqui na sociedade do Juruá, vão para a escola para aprender como que a nossa sociedade funciona, como que funcionam as coisas, como que ela pode viver nessa sociedade. E a escola ensina como que o mundo funciona. Só que, assim, as crianças e os jovens, eles estão meio que se dando conta que, né, a maneira como funciona a nossa sociedade não está dando certo. E aí ele está meio falando isso, dos jovens ambientalistas e tal, que estão falando, olha, então a gente vai para a escola para o quê? Para ensinar como que faz errado? É isso, né? Então a gente vai se confrontar com esse momento em que as crianças não vão querer mais ir para a escola, porque elas já estão dizendo para nós que, olha, isso que se ensina na escola é uma farsa. No fundo... está ensinando como que a gente não deveria fazer as coisas, né? E pensando aí a história que vocês narram, né, desse processo das retomadas, acho que tem aí uma descoberta de práticas relacionadas às formas de vida que vocês querem sustentar e fazer crescer. E aí pensar essa educação, né? Quando o Lucas falou disso, né? Quer dizer, o que é essa educação relacionada aí ao território, né? A terra. Só que assim, vocês já estão fazendo isso, né? Quer dizer, quando eu escuto esse relato assim, né? Quer dizer, agora são 11 aldeias, quer dizer, e aí os jovens estão interessados em permanecer fazendo essas coisas. Quer dizer, então, tem assim, algumas práticas, e a gente poderia pensar também como tecnologias que dão suporte para essas formas de vida, que vocês já estão mobilizando, e elas estão sendo importantes para isso. E aí, quando você fala da agricultura, eu entendo que ela é uma dessas coisas, né? Quer dizer, a agricultura como também uma forma de existência, né? De relacionar o corpo com a terra, com a cultura, com a alimentação, veio um monte de coisa, né? Então, se você pudesse comentar um pouco para a gente, né? Nesse processo, então, quando a gente faz essa... que é também, né? A gente fala assim, estou falando da retomada, mas ela é também um processo da gente se reinventar, né? Inventar um outro corpo. Eu achei legal isso que também o Lucas comentou na relação com o xamanismo. É um processo mesmo da gente fundar, é meio que uma refundação, né? E aí, como é que coisas que você acha importante que estão sendo mobilizadas ali, né? Quando a gente fala da cultura, né? Quer dizer, o fato dessa palavra voltar com tanta força, a GUI-GVT, né? Ela é meio uma palavra que funda, parece uma comunidade, né? Uma comunidade política também. A gente pensar a relação com a terra, no caso, a agricultura são... mediação mais potente que tem, né, no sentido de uma relação, né, do corpo com a terra, porque você produz um corpo na terra, o que você está plantando, que por sua vez vai produzir seu próprio corpo quando você come, E você faz isso através de várias outras mediações que estão relacionadas com os outros seres que compartilham essa mesma terra com você, e que então é toda uma compartilhar várias existências, coexistências, e compartilhar vários processos de produção e reprodução dos corpos, né? Então a agricultura e principalmente as mulheres nas aldeias, nesse momento, estão muito à frente desse processo também de puxar esses trabalhos com a agricultura, de ensinar. Então, são essas, né? São, de certa forma, retomadas, né? De revitalizar esses processos que estão, né, rolando mesmo, mas que já estão sendo feitos, mas ainda acho que falta muito. Tem muito que caminhar, né, Dira, nesse sentido. Uhum. Tem bastante ainda, né? Para realmente depender menos de ter que comprar comida no mercado, depender menos das doações que vêm de fora, que vêm da cidade, que ainda são uma parte muito substancial da alimentação dos Guarani, das terras indígenas em São Paulo, né? E quando eles fazem agricultura, sempre, né, vem gente querendo fazer alguns projetos. Não, vocês fazem uma agricultura para vocês venderem, para vocês terem geração de renda, não sei o quê. Os Guarani ficam falando assim, a gente quer fazer agricultura para comer. Tipo, a gente não tem, não é essa pegada, não é muito essa lógica aí. E não é nem inteligente em termos, né, nem de negócio é inteligente para os Guarani isso. Porque eles vão se matar ali para ficar fazendo os alfaces, porque daí você vende alface super baratinho. Você tem que fazer uma mega produção para essas coisas, né? Você tem que ter um porte, né, de produção totalmente diferente para isso daí virar renda para você daí a partir disso comprar outras coisas. Não é a dinâmica territorial guarani, né, antes do que eram as lutas pela demarcação, era de você ter as aldeias como ponto de referência, né, de certa forma fixo no território, mas as populações circulando sobre ele, assim. Então, tem um lugar que às vezes sempre vai ser aldeia, mesmo que não esteja mais ninguém morando ali. Que daí fica, né, alguns núcleos familiares lá por 5, 10 anos, eles saem, aquela área pode ficar abandonada com os outros, mas aquilo às vezes volta, porque é uma referência que os mais velhos lembram, aparece nos sonhos. Aquilo, de certa forma, volta, né, a ser uma aldeia. Tem até, falam que as abelhas lá onde já tem, essas abelhas nativas, elas têm uma dinâmica muito parecida com os Guarani. Até porque o pessoal que faz aquelas armadilhas de abelhas falam que tem que colocar características ou algumas coisas de lugares que já foram colmeia, assim. Né? Que nos Guarani, quando eles vão num lugar e veem, esse lugar já foi aldeia, assim. Muitas vezes eles voltam a habitar. E também para sair a mesma coisa, tipo, ah, tá incomodando. Então é uma coisa incomodando a gente aqui, a gente sai fora. Então tem um pouco essa dinâmica, só que a partir do momento quando você tem que é o único jeito de você, né, segurar a terra para tudo não ser devastado pelo capitalismo, é você aderir a essa forma, né, território que é a demarcação, que são essas linhas fixas, né, que vão tentar de uma forma muito limitada conseguir resguardar uma parte do que é o território tradicional, você vai ter que ficar meio ali. Então, algumas aldeias, é aquilo que você tem para viver ali, você vai ter que tomar conta desse lugar e viver da melhor forma possível. Então, você vai ter que também se apropriar de, né, reinventar também outras tecnologias que vão ser, né, também transformações das práticas tradicionais, que você vai passar pelo saneamento básico, entendeu? Eles não vão ter o mesmo tipo de coisa, não vai ser nem simplesmente ficar repetindo as coisas sujas da cidade, que é o que aconteceu no caso da Tremembé, que é um monte de fossa séptica que fica vazando lá, céu aberto, porque foi construído com aquela lógica de loteamento, né, habitacional, que os caras vão lá, fazem um monte de fossa séptica para cada casinha, falando que eles viriam levar uns gota-fossa lá de uma vez por ano, mas esse serviço público nunca acontece, daí aquelas fossas ficam vazando, como acontece em muitos lugares da periferia, que, né, acaba reproduzindo essas formas mais degradantes do que a cidade. E daí eles falam assim, não, a gente não vai ser nem essa cidade ruim dos não indígenas e também nem vai poder ser aquilo que era antigamente, então a gente tem que fazer outras coisas, que é muito o que está nessa proposta do Cinturão Verde, né? São essas tecnologias do comum que eles estão tentando promover lá e mostrando o que, que eles estão pesquisando, o que, que eles estão se apropriando. Então, tanto em termos de agricultura, como em termos, né, de pensar os ciclos da água, né, o saneamento, as relações, né, com os outros animais que vivem, que também fortalecem, né, vários desses outros âmbitos, como fossem, né, vários que estão, né, todos sobrepostos e conectados. E daí pensar, né, escola, pensar uma universidade que forme para esses processos, né, que coloque na prática esses processos, que é algo que a gente já está fazendo, mas tem que ser, né, mais multiplicado, fortalecido. Mas acho que é por aí. Ah, então, eu acho que, de fato, essas aldeias novas que estão se construindo, e certamente vai ter mais, é como o Henrique falou, como você pensa mesmo, assim. Para mim também é bem isso, assim. São sociedades, são aldeias, comunidades de Agudjevete mesmo. É o povo da Agudjevete. Onde acontece muita coisa bonita, e ainda que muita coisa tenha deixado de ser praticado por conta de viver numa área muito pequenininha, então a partir do momento que tem, as pessoas rapidamente se começam a viver de novo mesmo, e a querer, e a valorizar, e a se envolver, né, com tudo aquilo que ficou muito fortalecido só na oralidade, assim, né, dos mais velhos contando. Como foi para mim mesmo também, que, de ouvir sobre as comidas guarani, então, né, por exemplo, dos milhos, das batatas doces, dos pratos. E aí, para mim, em 2001, muita coisa do que eu ouvi sobre, então, o mundo das comidas guarani, quais são, como que plantava, quem plantava, e o que podia se fazer, e quem comia, tudo isso, e mais um monte de coisas que me deixou quase depressiva. Me parecia muito longe mesmo, de que um dia eu poderia ver tudo isso e ter tudo isso, né? E aí, então, só que é isso, se você tem território de novo, espaço de novo, então as pessoas que foram também de uma certa forma nutridas, né, ainda que fosse só pelas falas, pelas lembranças, pela memória viva, tendo então tudo isso o tempo inteiro alimentado e tal, e ainda contando com as pessoas mais velhas nas aldeias, os quais nunca deixaram de pensar essa vida guarani, né, mesmo sem poder praticar, né, a conexão saudável e respeitosa com a natureza, as comidas, o modo de se comportar no mato, com os bichos, com as regras, com os outros, com a natureza também. Então, quando você tem tudo isso na prática de novo, como já está tudo muito dentro também, é muito fácil fortalecer e desenvolver tudo de novo, assim. Eu lembrei de uma coisa, quando vocês estavam falando, né, sobre isso de pensar, né, o que é viver bem na Terra, né, assim. Pelo que eu entendo, assim, né, o que a Gerard fala, é, na verdade, um problema em aberto, né, assim, o que é viver bem na Terra é também, na verdade, quais são as nossas possibilidades de sustentar o que a gente pensa como viver bem, né? E daí eu acho que tem um debate interessante, assim, que é sobre essa certa ideia, assim, que é uma ideia bem do Juruá, né? Sobre eficiência, sobre produtividade, né? Sobre o que é essa vida boa, que me parece que é uma questão importante também, né? Para essas terras que são terras de retomada, que deixam de ser, porque elas produzem outras relações com o território, né, para além da retomada. Então, não sei, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né, sobre o que é esse viver bem e o que seriam essas outras tecnologias, né, do viver bem, que não tem a ver com produtividade e eficiência, né? É, Eu acho que para os Buá, sim, na verdade, para os Buá, então, de Parelheiros, para de Jaraguá e para todos os outros Buá de todas as outras aldeias que existem aqui no Brasil, na Argentina, também que tem um monte, para a gente, na verdade, então, viver bem é a gente ter o suficiente, assim, que é, que está muito longe dessa coisa da... do acúmulo, né, que está muito junto com essa ideia de produção, de produzir e tal, né, porque isso é uma coisa muito forte também, mesmo que as pessoas sejam indígenas, que tenham uma conexão com uma lembrança ancestral ou com uma ligação muito forte de que somos da terra, porque somos indígenas, ou meu avô, minha avó era indígena, ou somos uma comunidade indígena e tal. E aí, então, inevitavelmente, as pessoas que entram nessa ideia acaba sendo muito consumido e o que querem é ampliar isso, né, o tempo inteiro. Mas os Guarani Mbuá, assim, é claro que... Claro não. Certamente sou suspeita de falar, porque, como eu falo, sou desse povo, nasci na aldeia Guarani Mbuá e tal. E aí pode parecer muito querer achar o meu povo bom demais, assim. Mas, enfim, o fato é que eu nasci nesse povo e a gente sabe, pelo próprio estudo do Tiruá, que a gente está há muito tempo em contato com a cultura da sociedade Tiruá, né? E aí, ainda hoje, depois de mais de 500 anos, a gente não conhece nenhum Guarani Mbuá, ainda que sejam os Guarani do Sul, que tem uma terra mais produtiva, assim, no sentido de ser uma terra boa, do que tipo, qualquer coisa que você planta vai dar e tal, e que você consegue arrancar até uma braquiária com a mão, assim, que é uma planta super dura, que aqui em São Paulo é o diabo, assim, para trabalhar com ela, para carpir, assim, é muito forte ela na terra. E lá no Paraná, por exemplo, você consegue arrancar com a mão, assim, porque a terra é muito fofinha e tá muito molinha e tal. E ainda assim a gente não ouve falar que tem Guarani empresário, ou microempresário, ou que tá vendendo e tá produzindo e tal, não sei o quê, né? Então, os Guarani, de uma certa forma, ainda que a gente tenha passado então, por tantos anos de contato com vocês, e hoje, em particular, a gente também tenha essa vida muito dentro do mundo tecnológico, e que a gente, então, por exemplo, da aldeia Tenandeporã em Curucutu, que ficaram por muitos anos numa área pequenininha, e com todas as dificuldades, de repente, quando se depara com o seu território maior, ampliado e demarcado, então, ainda assim, ninguém pensa em fazer agricultura de forma errada, né? Que existe aí nesse grande mercado da produtividade, né? Dos ruralistas, por exemplo, para ficar rico, para ter bastante dinheiro, porque... ficar rico, ter bastante dinheiro é simplesmente acumular assim, as coisas. E o conceito dos Guarani é que a gente nunca pode acumular nada. A gente tem um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de chinelo, um monte de panela, de copos e tal, não sei o quê. É muito transtornante, assim, e o povo Guarani, assim, os mais velhos sabem exatamente o quanto isso é ruim, porque se eu já sinto esses negócios ruins só com essas coisinhas... que não é o dinheiro e que não é uma casarona com um monte de bens e que não é um monte de carro e tal, não sei o quê. Eu acho que esse sentimento seria só pior, assim, se fossem outras coisas. E aí, então, o nosso dilema é a gente viver só com o suficiente, que é o que faz a gente respeitar de forma muito certa, assim, a natureza, por exemplo, né, da matéria-prima que a gente vai tirar para o artesanato, para casa, do que a gente vai tirar de remédio, do que a gente vai tirar de comida, por exemplo, né, como a própria caça, e se os Guarani caçassem todos os dias, já é uma forma de acumular, assim. E aí, por várias outras questões, enfim, então, de fato, essa ideia de produzir e tal, para vender ou como uma, e que é para ter uma vida boa, então não cabe muito mesmo assim. E como meu pai falava para mim, que é isso, né? Não, você não tem que acumular nada, não tem que juntar nada. Ele não falava acumular, é boateme na língua guarani. Talvez essa palavra guarani era bom para desenvolver também na ideia, que é emboateme, que é de não juntar, assim, porque quando você morrer, as pessoas fazem só um buraco para enterrar o corpo, não vai fazer outro buraco para enfiar suas coisas. Então, não perca seu tempo com essa ideia de acumular-se. E aí eu acho que é isso, que é você viver com liberdade. E a única forma de você viver com liberdade é você não ter acúmulo de coisas que vai te colocar numa posição de preocupações, uma posição de você ter que pensar em muita coisa para proteger esse acúmulo de bens que você tem ou da sua produtividade que tem que estar acontecendo o tempo inteiro, que para no mundo do Jiró implica nisso também, né? De você cumprir determinadas horas, marcar ponto e tal, e você fica tão preocupado em produzir ali que você deixa de viver, assim, quando percebe já está quase morrendo e vai morrer, e tudo aquilo que parecia o certo para correr atrás, para ser feliz, na verdade foi o que fez ser infeliz, assim. E os guarani conseguem viver muito bem nesse conceito, assim. Eu vou também tentar melhorar, já que também estou falando disso de novo, tentar lembrar quando chegar na aldeia de novo. Mas eu lembro de como era minha casa quando era criança, e até hoje tem umas casas na aldeia guarani. Pra, na maioria das famílias é isso, assim. Mas quando eu era criança, por exemplo, minha mãe só tinha 3 panelas grandes que dava para todo mundo, que não era grandão, era tipo panelas médias. Não tinha essa coisa de fazer várias comidas e de ter várias panelas e tal. E aí tudo isso dava uma outra vida mesmo, assim. Minha mãe jamais, nunca perdia tempo lavando, tipo, meia hora ou uma hora de lavar, de ficar ali lavando louça, por exemplo. E isso fazia com que ela tivesse tempo para fazer várias outras coisas, assim. E era mais fácil cuidar, sabe? Você usou 3 panelinhas, usou, lavou, tá bonitinho ali, pronto, acabou. E casa de Juruá, nesse aspecto, pelo amor de Nhanderu. É muita coisa para lavar, para dar conta, e só isso já te faz perder muito tempo da sua vida. Ele, aquela pessoa que teria uma predisposição, né, para acabar subjugando, fazer muito mal, causar muito sofrimento, aí esse guarani, na sociabilidade guarani, ele não consegue, né, realmente tipo, chegar nesse lugar, assim, porque o resto, de certa forma, a maneira como os outros estão, tipo, não deixa isso acontecer. Então não dá para o cara, de repente, tipo, ele tem uma roça ali, ele começa a botar um monte de outros guarani para trabalhar lá, que ele vai querer que trabalhe de tal hora a tal hora. Se os goianos começaram a falar assim, mano, esse cara, tipo, tá viajando, ele simplesmente vaza, então ele não volta mais, não tem o que esse cara fazer, ele não tem, né, poder coercitivo, né, pra gente ficar nesse sistema, ele não consegue fazer isso. Seja, tipo, né, num empreendimento econômico, ou seja, no sentido do cara virar um tirano de aldeia, que vai querer começar, né, a ser o rei da aldeia, falar tudo como tem que ser feito, mandar chicotear não sei quantos, mandar não sei o que, tipo, simplesmente a galera vaza, vira as costas para ele, tipo, vai embora, e não deixam, tipo, isso meio que acontecer. Então, não é que, tipo, são todos, né, santos que conseguem seguir os preceitos, né, dos antigos direitinho, mas porque também eles produzem, né, um modo de vida que não deixa isso acontecer. Então, os guaranis soa, tipo, é um cara que vai querer botar todo mundo para trabalhar quando a gente podia estar fazendo outras coisas que é o que a gente gosta, assim, tipo, fábrica, essas coisas que os brancos têm na cidade, que, tipo, todo mundo tem que chegar lá cedinho e sair depois, e ganha um dinheiro, não serve para nada, que nem pode, né, perder o tempo, que nem já estava falando isso, assim. Muitas coisas eu deixei de fazer porque eu tive que ficar numa fábrica que não é nada para mim, que não produz nada para mim, só porque outra pessoa mandou eu estar lá. Então, esse negócio dos outros mandarem fazer uma coisa que não faz sentido para você, não vinga, né? Por isso que essa relação de liderança, relação política deles, é no sentido de... A liderança é quem é alguém que você quer seguir, que dá sentido para algo que você já quer fazer, ou quer fazer junto, né? E que você segue. a pessoa nesse sentido, né? Que é uma função importantíssima, função primordial, mas é uma pessoa que guia, né, puxando o movimento, que guia para um exemplo, não que manda, tipo, você fazer alguma coisa que é uma força exterior, tipo, né, a você, a sua, ao seu núcleo, a sua sociabilidade, ao seu cotidiano, assim. Tem dois lados dessa moeda, né? A praticidade, tipo, dessa comida fácil do supermercado, ela tem uma contrapraticidade, que é o dinheiro que você precisa e que é a dependência que você cria, tipo, desse processo, né? E aí, de repente, você está trabalhando, fazendo algo, né, muito não prático, no sentido de que está roubando o seu tempo de vida para comprar essa coisa prática da comida da prateleira. E eles são muito hábeis em conseguir, né, esquivar desse tipo de armadilha, assim. E daí tem até um caso de quando a gente estava começando uma aldeia, que ela só tinha um ponto de água. Tinha um poço, e a gente colocou uma bomba nesse poço, ia para uma caixa d'água, e dessa caixa d'água saiu uma torneira, e tinha famílias que estavam mais longe dessa torneira. Tinha alguns famílias que estavam perto, mas tinha famílias que estavam mais longe. E daí faz alguns anos eu lembro de algumas crianças vindo com um carrinho de mão, com um monte de garrafa pet, assim, né? Dez crianças iam lá com a garrafa pet nessa torneira, enchiam, né, esse monte de garrafa pet, uns galãozinhos assim, nessa torneira, e voltavam, né, para sua casa ali com o carrinho de mão cheio de garrafa d'água cheia, para eles passarem ali esse tempo usando essa água para beber, para cozinhar, para lavar a louça deles, eventualmente. Mas eu fiquei falando assim, puta, não, vamos ver um jeito, é prioritário. A gente, mano, puxar uma mangueira, colocar uma outra caixa perto, né, dessa família que tá morando lá naquele morro, não sei o quê. Daí eu tava conversando isso com a Adirá, com as pessoas, que eles falaram que isso seria legal, mas daí a Adirá também ponderou e falou assim, ah, mas por outro lado, eu lembro de quando eu era criança, e, enfim, em outras épocas, esse negócio das crianças, desses molequinhos, né, virem aqui pegar água, é um negócio importante para eles. É um negócio que dá sentido, assim, para eles, porque eles têm uma responsabilidade para fazer. Daí, se você fizer isso, você vai tirar a responsabilidade deles, não sei o quê. Enfim, era só um exemplo, porque também era bom para as crianças não ter que, às vezes, pegar água, eles podem brincar mais e tal. Mas tem umas outras coisas que você vai fazendo, que daí que você ficaria refém, né, de ter aquela mangueira, de ter aquele ponto de água perto da casa. E daí tudo para eles é meio assim, então quando eles constroem casa, eles sempre fazem uma arquitetura meio, uma tecnologia meio efêmera, assim. Você não faz uma casa para durar mais de 5 anos, sabe? Porque senão você se apega pela casa, que deu muito trabalho para você fazer, e quando você faz uma casa que às vezes, tipo, vai durar pouco, tipo, é muito fácil para você se mudar, fazer outra, assim. Isso para mim, tipo, é um negócio muito difícil, assim. Todas as coisas, mesmo que eu faça uma aldeia, eu me apego muito, assim, que daí eu consegui fazer um negócio bem fechadinho lá, que entra menos pernilongo, não sei o que. Eu não quero me mudar para outra casa, que vai ser difícil de arrumar isso de novo, assim. E eles são muito desapegados com isso, e a capacidade que eles têm disso, de mudar de uma aldeia para outra quando eles querem, porque eles não ficam, né, a contrapraticidade dessas coisas práticas que você consegue fazer, ela cria esse apego, ela dá até uma âncora, assim, né? Que te tira o movimento, assim. E eles são muito hábeis em conseguir, né, não ser capturados por esse tipo de coisa. E eles desenvolvem tecnologias nesse sentido. Então, as técnicas construtivas deles têm a ver com isso. Apesar de eles fazerem, né, coisas que não vão para durar muito, eles sabem exatamente como fazer para durar o tempo suficiente para você viver bem nesse lugar, quando você corta, né, a madeira, a lua certa, não sei o quê, fazer a cobertura, e como fazer as coisas de um jeito que dê pouco trabalho, porque né, trabalhar demais para um negócio que também não vai durar muito. Assim, na questão da comunicação, acho que ela é um tema muito estratégico também, quer dizer, como fazer o uso das tecnologias de comunicação, como que vocês estão se relacionando com isso e, ao mesmo tempo, lidando com, tanto por um lado, a ausência de alguma dessas infraestruturas. Então, quer dizer, não tem fibra, não tem, quer dizer, a internet, o acesso é precário em muitas aldeias. Então, né, qual é o desafio que isso coloca e quais alternativas que vocês estão conseguindo inventar? E, ao mesmo tempo, acho que tem outro campo aí de questões que tem a ver com essa dimensão também da feitiçaria, né, do encantamento dessas tecnologias, sobretudo com os jovens. não sei se é uma questão, imagino que seja uma questão também com os Guarani jovens, o uso dessa tecnologia. Então, novamente aí, né, aquilo que a Gerard estava falando, né, quer dizer, bom, qual que é a medida, né? Porque a gente consegue se apropriar disso e, ao mesmo tempo, fazer um uso que nos favorece, só que com essa tensão, né? Que às vezes é... Às vezes é uma ameaça, né? Quando desligaram o sinal da TV analógica, liberou uma faixa de frequência, uma frequência baixa que consegue alcançar grandes distâncias, né? Que é a frequência de 700 MHz. Antes, o 4G, ele ficava nas frequências mais altas, que elas têm pouco alcance, né? Não vai muito longe para além da antena. Então, ficava muito mais limitado a um 3G, alguém que tinha uma outra internet ali, um negócio muito pequeno, assim. De repente, grande parte das aldeias, tipo, na Tenandé, que é um lugar bem longe, é o extremo sul de São Paulo, uma área que está de mata, que está às vezes 9 quilômetros, 8 quilômetros da antena, né, do rádio base mais próximo do celular que tem lá. E começou a chegar 4G lá, porque foi quando liberou essa frequência, a Vivo pegou, né, essa faixa de frequência de 700 MHz e outros operadores que começaram também a pegar nas frequências dessa faixa aí. E começou a chegar o 4G nas aldeias e, com isso, né, comprar uns pacotinhos, né, pretado de internet, ao mesmo tempo tem essas coisas de venda casada aí do WhatsApp e de outros aplicativos que fica infinito. E daí você teve, né, muita gente, principalmente os jovens, mas outras gerações também usando muito internet. Os jovens são muito capturados de uma forma, né, é outro grau, assim, de intensidade. E daí tem coisas muito ruins, assim, de tipo, que os Guarani começaram a fazer uma leitura que isso é o que eles chamam de, eles começaram a falar que é uma forma de odiepotar, assim. Odiepotar é como se fosse a forma, se o odieto é a forma almejada de transformação, de você ter um corpo bom, o odiepotar é você cair na sedução de você ter um corpo que você vai deixar de ser humano, deixar de ter seus parentes, e você vai virar uma outra coisa. Seria a transformação não desejada. O desejo que leva a uma transformação não desejada. E eles começaram a fazer uma leitura que o celular estava engendrando um novo tipo de odiepotar para os Guarani. Eles estavam virando, né, deixando de ser os seres humanos Guarani para ser outras coisas. Os jovens começaram a virar à noite, virar uns zumbis. Começaram a fazer toda essa leitura. A Dirá mandava uns áudios, assim, tipo, eu até achei que ela começou a entrar nesse deputado celular, e também tem uma época que ela ficava de noite lá, tipo, mandando áudios, ouvindo áudios e áudios. E eles fazem uns negócios que, tipo, que eu não tenho condições nenhuma, assim, porque quando eu recebo áudios aí que excedem 5 minutos, eu já falo, puta, foda, mano. Áudio de mais de 5 minutos, difícil. E eles fazem uns negócios de sequência de áudio de 7 minutos. 10 áudios de 7 minutos, uma pessoa, depois cada um vai fazendo sua fala, assim. Então, como se fosse uma reunião infinita no meio virtual, tipo, de um monte de falas longas, mas de que as pessoas faziam isso. Então, a Diana mandava áudios de algumas famílias, né, do Rio Grande do Sul, falavam que sentavam juntas para ouvir os áudios da Diana na fogueira, assim, né. No grupo de WhatsApp, então, sentavam no fogo e colocavam um áudio da Diana falando sobre, né, essa questão da violência contra a mulher na aldeia, e isso significa, tipo... Então, falas que não conseguiam circular com força, antes começaram a circular de um jeito muito louco, assim, né? Com esse tipo de comunicação, né? Nesses grupos que acabam, né, sendo um certo decalque das redes de parentesco e de relação dos Guarani no meio virtual, assim, né? As redes de relação de parentesco, política, não sei o quê, que eles conseguiram... expressar, né, isso dentro de redes virtuais, por exemplo, no WhatsApp. Que é isso, que os Guarani não estão, né, eles não têm pretensão nenhuma, assim, de, tipo, a gente tem que, né, tipo, ganhar o mundo de Uruá, porque, assim, sabe, de ter que chegar e falar, ganhar o mundo de Uruá, antes que eles destruam a gente, destruam o mundo, assim, tipo, isso é um negócio que eles são até meio fatalistas, eles não têm, tipo, crença nenhuma, né, de que o mundo de Uruá vai ter uma capacidade de se regenerar, assim. Eles acham, tipo, que é é um modo de vida muito fadado à destruição. Acho que pela experiência histórica, assim, acho que algo muito reincidente. Só que, ao mesmo tempo, eles ficam afirmando isso, o modo deles tipo, de ficar resistindo a essa destruição contínua e de fazer isso em parceria com outros que vêm, né, que vêm desse mundo do Uruá, de fazer isso com outros diferentes também que estão tentando sair dessa espiral, dessa acumulação do progresso de destruição, assim, né, desse quadro aí do Benjamin, assim. Então eles ficam o tempo inteiro negando, de certa forma, o progresso. Só que esse negar o progresso deles nunca é negar, né, esses movimentos de transformação, nunca é negar, tipo, esses ciclos que eles fazem, né, esses movimentos que meio sobrepostos de você criar processos de centralização e dispersão política, né? Momentos em que eles surgem como guerreiros, momentos que eles, né, vão tipo, simplesmente sumir pelas matas. E eu acho que a única forma de realmente tipo, aprender isso seria menos de a gente tentar pegar essas coisas e replicar, por exemplo, exatamente na cidade, mas fazer um pouco isso que a Alana estava sugerindo antes, de, tipo, de comer pelas bordas, né? Fazer um movimento da periferia em relação ao centro, em vez de simplesmente, né, como se a gente pudesse pegar uma substância deles, alguma, né, algum que eles chamam de algum remédio, né, que você faz na mata, alguma alquimia ali, alguma feitiçaria, que a gente pega ali no mundo guarani, pega e leva para o centro e fala assim, vamos usar isso aqui. Eu acho que seria mais um movimento contrário, de aumentando essas dinâmicas que constituem eles no periferia e fazer esse negócio, essa borda aí engrossando, né? Eu acho que, por exemplo, quem tem mais chance de, né, reproduzir e fazer processos de aliança análogos a isso é a própria periferia do que o centro. Então tem mais chance de construir diálogos assim do que o contrário. E de pessoas que estão no centro irem, né, para esses territórios, irem para esse cinturão verde e colaborarem construindo coisas aí, vão fazer, né, produzir coisas novas, também mudanças, não vão simplesmente... Porque eu acho que esse devir selvagem, só fazendo um parênteses, ele é um devir no sentido também de nunca tornar-se, nunca chegar a se tornar tipo selvagem no ideal que a gente tem. Assim, né? Eu acho que esse devir selvagem, o devir guarani, o devir outros, ele não se completar, é um movimento, né, de transformação, do mesmo jeito que eles têm os devires deles, que eles também não vão se transformar em branco, embora eles se apropriem de coisas dos brancos. E eu acho que são, né, com essas diferenças que a gente consegue encontrar essas modulações políticas deles. Eu acho que o que eles ensinam é muito de como explodir um pouco essa tendência que a gente tem a buscar maiorias, a pensar as coisas na lógica muito etapista, muito evolucionista, que agora essa forma é uma forma mais madura que vai se transmutando por isso, como se fosse... A gente é muito contaminado por noções de linearidade histórica, né? De coisas que a gente tem que fazer isso, que agora a esquerda tem que fazer isso, a esquerda tem que fazer aquilo. E, né, e ficar pensando um pouco na novela do progressismo da esquerda e para o que vai fazer agora. E eles são muito de ficar implodindo essas lógicas lineares, né? Você pode ser duas coisas ao mesmo tempo. Mas, em termos práticos, o que eu acho que o Cinturão Verde pode fazer seria algo análogo a um exemplo que eu não conheço de perto, mas que também é muito, muito forte assim, para mim como um farol assim, de uma experiência, que é a experiência dos zapatistas, de como que eles pensam a aliança política. Eles são muito bons assim, né, em termos de aliança. Eles, de certa forma, foram conseguindo ser uma revolução, né, anarco-indígena, que foi fundada na sua capacidade também de fazer aliança com o exterior, o fora, né? Acho que um dos motivos que eles não foram, né, muito massacrados pelo exército mexicano, além de, tipo, de táticas tipo, muito interessantes internas, foi a capacidade também de manipular ali, de usar... Né, forças do exterior, uma certa opinião pública internacional, parceiros que iam, né, para o território zapatista ajudar a construir. Então, eles faziam muito isso. Oh, gente, a gente precisa desenvolver tais e tais tecnologias. A gente quer parceiros, né, que venham de fora, que nos ajudem a desenvolver essas tecnologias. A gente quer construir esse tipo, né, de radiocomunicação, a gente quer construir esse tipo de elétrica, de energia solar, ou a gente quer que alguém ajude a gente a construir esse tipo de escola. Tem um controle muito grande, né, desse fluxo que vai de fora para dentro, mas e construindo essas... Né, no México teve muito isso, na RACA também, Universidade da Terra. O que eu acho que é importante é eles também fazendo esse movimento propositivo, de colocar, a gente está querendo construir esse espaço, está chamando mais gente, é um pouco isso que a Dirá está fazendo, né, com essa provocação. Eu acho que a ideia também do Cinturão Verde é isso. Né? Eles tão, a gente tem uma proposta, né, um projeto para São Paulo. A gente tem um projeto para esse cinturão que está externo, mas que a gente quer construir, desenvolver, e a gente não quer fazer isso só para a gente quer que isso seja para mais, para além das nossas próprias terras, para além das nossas próprias aldeias, e a gente quer construir isso com gente de fora. Né? Os Guarani estão, né, fazendo essa provocação. O que, que a gente pode... Né, vamos nessa, vamos tentar construir essas coisas com eles a partir desses modos deles. Como que a gente vai, né, existir lá? Como que a gente, quais vão ser os deveres que a gente vai encarnar quando a gente resolver entrar nesse movimento? Eu acho que sim, a gente tem um momento histórico que a pandemia traz, que é aquilo que era vivido como outras formas de vida, que não participam da produção, digamos, da criação da pandemia, né? Ela se torna, então, um pouco o lugar para onde a gente olha também. Né? E eu entendo que, como concepção e prática política, né, os guaranis não estão orientados para um modelo de disputa de maioria, para disputa de projeto, quer dizer, passa por outro lugar. Né? Mas não deixa de haver um problema que é a situação do conflito. Né? Quer dizer, porque esse outro, e cada vez mais, e aí pensando nesse governo, ele ameaça a nossa vida. Né? Então, tem aí uma situação de um enfrentamento intensificado, né? Sobretudo contra as populações tradicionais e contra todos aqueles que não se enquadram, né, nesse modelo, enfim, defendido aí. Né? Então, tem uma coisa também que é dessas... Né, do que a gente pode criar como formas, né, de dar consistência para as nossas formas de vida e tal, mas a gente tem um contexto de ameaça, né? Então, assim, a questão da defesa, eu acho interessante essa coisa, falar, bom, eu gosto de pensar também a tecnologia da mesma maneira como a gente está falando de soberania alimentar, fala de soberania tecnológica. Mas eu acho que muito rapidamente a gente vai ter que começar também a falar de segurança comunitária, né? Não sei qual vai ser o termo e tal para isso, né? Mas tem uma dimensão aí de uma resistência que... É autodefesa, né? De autodefesa, enfim. Porque, bicho, a gente está lidando com uma situação que é complicada, né? Não, eu concordo bastante. Eu estava tentando, quando você falava, acho que você deu algumas ideias para tentar formular melhor isso, né? Até retomando um pouco a pergunta da Alana, né, nesses 5 séculos de resistência, né, que a gente tem que aprender, que eles fazem, que é de certa forma continuar fazendo, né, o que eles faziam antes. E o que eu acho que é um cerne um pouco do que eles faziam antes é justamente saber resistir a um inimigo que tem um poder, né, agressivo, destruidor, superlativo. E isso não são só os indígenas, é isso também, né? Toda, tipo, as culturas de matriz africana têm isso muito forte, e por isso que eu gosto muito da aproximação, né, dos Guarani, do Tchondaro com a capoeira, porque não são só, né, na plasticidade de alguns movimentos, né, do jogo, mas eu acho que é na própria ideia, na matriz dessa questão do engano e da esquiva, de como você lidar com esse poder, né, opressor superlativo. Eu acho que as autodefesas, tipo, passam por aí, e passam também, eu acho que isso é a minha sabedoria indígena, de quando estão nos mitos, em todos esses mitos indígenas, que você tem, né, uma figura, um personagem, que é um personagem que articula uma certa sabedoria astuciosa, quanto um outro personagem que encarna, né, a figura do predador, ou seja, tem um poder superlativo assim, de te causar, né, a morte, é que esse personagem astucioso, ele nunca tem uma trajetória linear assim, no mito, no sentido de que ele sempre retorna tipo, ao ponto de onde ele começou para enganar de novo. Ele nunca tipo, vai para a trajetória no sentido de tipo, eu enganei a onça, daí eu viro a onça. Tipo, eu enganei o rei, agora eu sou o rei. Nunca é heróico, né, Lucas? Assim, é meio... Nunca. Nunca. Ele engana e ele volta para a posição anterior dele de novo, de andarilho, de tipo, alguém que ele vai tipo, simplesmente ficar, né, num processo contínuo, né, de ficar... Um processo de insubordinação contínua, né? Processo de insubordinação contínua. Acho que essa é tipo, a sabedoria que eles colocam. E daí é... Você vai jogando com todas as coisas que existem. Porque daí o outro lado aqui, os povos indígenas e os Guarani também, acho que fazem cor nisso, que eles são extremamente pragmáticos, né? Um pragmático, né, que não é esse pragmatismo do realpolitik. Pragmatismo no sentido de, a mesma que você reconhece, como qualquer povo, né, oprimido na história, numa leitura também meio benjaminiana, você sabe que, tipo, que esse Estado de Direito tipo, não existe. Né? Os Guarani sempre falam isso. Assim, ah, os Jurás são sempre os primeiros a rasgar esse papel que eles falam que é tão importante. Porque eles falam que a cultura do branco é a cultura do papel, do quatiá. Tudo para eles está importante e tem que estar escrito. Só que, ao mesmo tempo, esse é o paradoxo, eles são sempre os primeiros a rasgar esse papel. Então, é a experiência histórica que eles sabem que é isso. Que não existe isso que os brancos estão chamando de direito, que, na verdade, tipo, a única regra geral é a secessão mesmo, mas, ao mesmo tempo, eles são extremamente pragmáticos de perceber e de nunca abrir mão de nenhuma arma tipo, que aparece tipo, nessa sobrevivência. Então, isso que eles sabem que é uma mentira, que tipo, o Estado de Direito tipo, ele é, né, extremamente frágil e muito arbitrário, embora ele seja tipo, o Estado contra a arbitrariedade, ele só funciona segundo lógicas ali que estão muito fundadas também na força bruta, que é muito melhor, eles percebem, quando existe uma discrepância entre você ter um Estado de Direito e, ao mesmo tempo, você ter a violência que está contraditória a esse Estado de Direito, de quando você tem tipo, uma coerência entre um Estado, né, formalmente, onde tipo, a lei está sendo colaborada, né, a opressão está sendo colaborada pela lei. Então, eles percebem muito que vale mais a pena, você tem mais margem de luta quando você tem essa contradição, ou seja, a letra da lei não faz coro tipo, à violência da opressão. Quando você tem isso, você tem uma margem tipo, maior para você conseguir esquivar, vamos dizer assim, porque você tem mais duplicidade de sentidos possíveis. Agora, quando você vive, tipo, no, né, quando a lei ela tá expressando a exceção mesmo, é uma condição bem pior. Então, eu acho que tem esses dois lados, a insubordinação contínua, mas um pragmatismo, né? Mesmo não acreditando na história do outro, você usa a história dele contra ele próprio. Cop.